Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, tento te encontrar. Coração então viaja longe, no segundo volto e começa a pensar. Coração logo acelera quando penso em você. Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer. A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo e não te esqueço. Toda noite sai com os amigos, sai pra balada, tento te encontrar. Coração então viaja longe, no segundo volta e começa a pensar. Coração logo acelera quando penso em você. Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer. A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, coração é vagabundo e mesmo assim ainda bebo. Quê? Canta comigo, Jorge Mateus. Deixa com a gente, Janaína. A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo e não te esqueço, e não te esqueço.